RDP Internacional. Toda a informação em permanência na internet em noticias.rtp.pt. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Cantar do Galo, animado pelo meu irmão António Fortes até às 10 horas. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, emissão Cantar do Galo, meus amigos, portanto, mais uma vez, bom dia para todos, espero que se encontre de ótima e feliz saúde, à escuta da música na Rádio Arco-Íris. Ora, eu aqui presente convosco até às 10 horas. Não se esqueçam que se para telefonar aqui à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte, 0238-434800. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam felizes à escuta do meu programa. Ora, muito bem, sou portanto 8 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos dar então início à primeira parte do meu programa, que é folclore. Vamos lá escutar.

Para passar uma noitada, eu recebi um convite. Para passar uma noitada em casa de uma viúva que já estava reformada, mas tinha uma filha boa, era dessa que eu gostava. À casa da viuvinha, preparei-me então fui. À casa da viuvinha, bati à porta da sala, falaram-me da cozinha. Ninguém pode imaginar a alegria que eu tinha. Estavam ambas à fogueira, mandaram-me entrar para dentro. Estavam ambas à fogueira, eu como sempre gostei e gosto da brincadeira. Preguei 3 beijos na velha, porque essa era a primeira. Quero o meu merecimento, como se chama a sua filha. Quero o meu merecimento, não quero que ela aqui diga que eu banho com descaramento. Olha, chama-se Joaquina, é única e é morgada. Você não lhe deia beijos, que ela é muito envergonhada. Você vai cear conosco, mas eu quero um favorzinho. Vai com a Joaquina à adega tirar uma caneca de vinho. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. Que havia lá na aldeia era um costume antigo. Que havia lá na aldeia, ela à frente com a caneca e eu atrás com a candeia. Que era aquilo que ela queria quando chegamos à vega. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Tão meio-dia. Ela não era zarolha, começamos a palpar. E ela não era zarolha, quando eu apalpei o pipo, já ela tinha a mão na rolha. Aproveitar, começamos o trabalho, que era de aproveitar, porque era um casco novo que estava por insertar. Até as pedras se riram quando o branco trabalhava. Até as pedras se riram e ele tanto que apertava que até as borras saíram. E a trabalhar com canseira e a Joaquina começou a trabalhar com canseira, porque ela, coitadinha, é muito trabalhadeira. Quando ela abria o pipo, eu metia-lhe a torneira. Dizendo coisa sem jeito, nisto chegou a velhota. Dizendo coisa sem jeito, mas o branco não é aldrabão e quero o trabalho bem feito. Desculpe, minha senhora, mas ainda não estamos fartos. Já lhe tumbei a vasilha e agora aperto os arcos. Faz coisas desesperadas, sabemos que quem espera. Faz coisas desesperadas, mas a Joaquina cria o pipo com as leivas bem untadas. devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Muito bem, foi portanto o Rancho Infantil da Vila do Pico de Regalados que vieram a escutar. Continuamos com mais folclore. Thank you. pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Bolha da mulher.

encarnada. Eu já plantei uma rosa ao lado dela, para que não seja só e abandonada. Ela me disse: você já me traiu. Eu sou amarela e esta é encarnada. Tenho uma rosa lá no meu jardim, e eu não morro por ela, mas ela morre por mim. Tenho uma rosa lá no meu jardim, eu não morro por ela, mas ela morre por mim. Com quem eu quero casar. Já querer ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outra igual com quem eu quero ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ora, muito bem, foi portanto Diapasão com o título A Bela Portuguesa. Continuamos com Manuel Silva. Senhor e aos pastorinhos, a quem vou agradecer, por Deus que me salvaram, quando estive a morrer, foram eles que me salvaram, quando estive a morrer. Passei dois meses no hospital, com minha vida bem mal, isto antes de melhorar. Vi a sua santidade ao João Paulo II, minha Lúcia para me sarar. Ah, Senhor, e aos pastorinhos, a quem vou Senhor e aos pastorinhos, a quem vou agradecer, foram eles que me salvaram, quando estive a morrer, foram eles que me salvaram, quando estive a morrer. Agradeço aos meus amigos, pediram a Nossa Senhora para que eu sarasse depressa. Já fui com eles tantas vezes a Fátima e ao São Bento pagar a sua promessa. Ah, Senhor, e aos pastorinhos, a quem vou agradecer. c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Quanto mais roubado, quanto mais gosto de ti. Bate, bate.

da forma que era cantado. Um rambleiro à porta indicava uma taberna. Um rambleiro à porta indicava uma taberna. E à noite era uma lanterna com sua luz quase morta. À noite era uma lanterna com sua luz quase morta. Sobre os cascos da vinhaça, deitada em forma bizarra, estava sempre uma guitarra. Para servir de negaça, estava sempre uma guitarra. Para servir de negaça, o canjirão da morraça, de tosco barro vidrado, andava sempre colado aos copos no balcão. E era assim nesta função como o fado era tratado. E era assim nesta função como o fado era tratado. Se aparecia um tocador, às vezes até zaranza, pedia ao tasqueiro avança para mostrar seu valor. Pedia ao tasqueiro avança para mostrar seu valor. Logo havia um cantador, andou um tom de certo frio, provocava o inimigo, cantava desgarrado. Até às vezes com lambada tinha graça ao fado antigo. Até às vezes com lambada tinha graça ao fado antigo. Pouco tempo decorrido, cheia a taberna se via, para escutar a cantoria ao som do fado corrido. Para escutar a cantoria ao som do fado corrido, todos prestavam sentido quando alguém cantava o fado. O tocar era arrastado, estilo da vagrante. E hoje pouca gente o canta da forma que era cantado. Hoje pouca gente o canta da forma que era cantado. E escutei com atenção um cantador do passado. Escutei com atenção um cantador do passado. E a sua linda canção prendeu-me para sempre ao fado. A sua linda canção prendeu-me para sempre ao fado. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Não é fadista quem quer, mas sim que nasceu fadista. Não é fadista quem quer, mas sim que nasceu fadista. Quando Lisboa anoite como voeiro sem balas, a fama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, cheira a fado, cheira a povo, solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não. Mas não tem outra canção. Vir-me como vem. tentador, às vezes até zarando, pedi ao tasqueiro avança para mostrar seu valor. Oh, que havia um cantador dando um ar de certo rio, provocava um inimigo ao cantar a desgarrada. Graça, o fado antigo, algum tempo decorri, cheia a taberna se via, para se ouvir a cantoria, ao som do fado correr, todos prestavam sentir, quando alguém cantava o fado, e o tocar era arrastar. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ele tem 20. Só não sai daí, não é mal. Então vamos gravar, só para ficar aí registado, um fado que eu acho que só houve um único fadista em toda a história do fado que gravou isto, que era um senhor chamado Alfredo Monterrey. Nada digas da facada. A tu és boa rapariga e minha amada, mas à polícia nada digas da facada. A comprei numa padaria muita tusca para a minha Mariazinha uma rosca. Comprei numa padaria muita tusca para a minha Mariazinha uma rosca. Só que ela não a comeu e fez salsa, só porque a rosca tinha areia e era falsa. Só que ela não a comeu e fez salsa, só porque a rosca tinha areia e era falsa. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler.